supera até a luz que amou. Seguirei até o fim pra reconquistar esse amor pra mim. O teu amor. Vem comigo. Foi tão bom fazer amor contigo escutando esse som. Foi tão bom que a minha vida não é nada sem você do meu lado. Seguirei até o fim pra reconquistar esse amor pra mim. Eu quero mergulhar no teu amor.